Se a vida mudar, se o amor terminar, se o povo viver sem amar, eu não sei que será. Não é fácil viver, é difícil amar, mas Jesus nos mostrou o amor, temos que praticar. Quem pensar que o amor não consiste na vida, é dizer que na vida não existe o amor. Houve alguém que no mundo amou tanto a vida, que entregou sua vida pelo próprio amor. Alguém que ainda pensa que o amor não tem vida, que não gosta da vida e odeia o amor. Quem não sabe amar é porque não tem vida, pois a vida em si é o próprio amor. Se a vida mudar, se o amor terminar, se o povo viver sem amar, eu não sei que será. Não é fácil viver, é difícil amar, mas Jesus nos mostrou o amor, temos que praticar.